tua casa, eu clamo a ti. As vozes de Judá se erguem em adoração. Em cada palavra é um chamado a se arrepender. Ó Senhor, que ouçam, que voltem ao teu coração. Ouve, Senhor, nossa súplica. Desperta em nós a tua luz. Se a tua voz nos guia, converte os nossos passos a Jesus. Jeremias falou com coragem e fé, anunciou a verdade mesmo em meio à dor. Que não sejamos como Siló, mas que em ti encontramos o nosso amor. Ouve, Senhor, nossa súplica. Desperta em nós a tua luz. Se a tua voz nos se a tua mão nos sustenta em meio à tempestade, não vamos temer, pois em teu nome encontramos paz e a maldição se transforma em bênção em ti, Senhor. Queremos viver. Desperta em nós a tua luz.